fim, Senhor, sobre a terra. Teu olhar não poupa, traz a verdade. Conforme os caminhos, a ira se revela. Sabemos que Tu és o Senhor, a eternidade. Oh, vem, Senhor, traz a Tua justiça. Em meio à dor, somos guiados por Ti. O nosso clamor em Ti se firmará. Sabemos que Tu és o Senhor. As mãos se enfraquecem, coração em agonia. Buscamos em Ti a paz, a luz. Na miséria e lamento, a esperança brilha. O Teu amor, Senhor, é nossa cruz. Oh, vem, traz a Tua justiça. Em meio à dor, somos guiados por Ti. O nosso clamor em Ti se firmará. Sabemos que Tu és o Senhor aqui. E mesmo em meio ao juízo, a Tua voz nos faz viver. Cremos na Tua promessa que um novo tempo irá nascer. Oh, vem, Senhor, traz a Tua justiça. Em meio à dor, somos guiados por Ti. O nosso clamor em Ti se firmará. Sabemos que Tu és o Senhor aqui. Português e worship, a tua guitar, piano. Setem dos BPMs.